essa música não. Eu quero ficar perto de tudo que acho certo, até o dia em que eu mudar de opinião. A minha experiência, meu pacto com a ciência, o meu conhecimento é minha distração. Coisas que eu sei, eu adivinho sem ninguém ter me contado. Coisas que eu sei, o meu rádio relógio mostra o tempo errado. Aperto o play, eu gosto do meu quarto, do meu desarrumado. Ninguém sabe mexer na minha confusão. É o meu ponto de vista, não aceito turista. Meu mundo tá fechado pra visitação. Coisas que eu sei, o medo mora perto das ideias loucas. Quanto mais eu mexo, mais me afunda em mim.